Adoro quando me aperta, quando me puxa, quando me veste em uma seda. Adoro quando me cheira, quando me toma. Às vezes eu sou fria, às vezes eu sou quente. Às vezes eu te relaxo, às vezes eu te deixo nervoso. Quem nunca me usou já ouviu falar de mim. Você ainda não sabe quem eu sou? Então eu vou me apresentar pra você. Muito prazer, meu nome é droga. Me apresentei a você agora, pega logo e se joga. Isso me bota na sua boca, sente o prazer desse trago. Olha como você me acende, veja como eu te apago. Uma hora eu sou a maconha, o álcool, crack, heroína. Uma hora eu te dou piripaque, outra hora eu te deixo em coma na esquina. Me usa, abusa, assim você fica alegre. Você diz que largou a hora que quer, mas já vejo o quanto você não consegue. Eu sou viciado em você, você é viciado em mim. Nossa história apenas começou, mas já vejo que em breve já terá o fim. Agora eu sou sua maconha, me acende, sente meu cheiro. Sou motorista dessa viagem sem volta e você é meu fiel passageiro. Me puxa, aperta, que eu vou acelerar. Seu puxa, sou seta, programado pra te matar. Mas você tá viciado em mim, que nem se preocupar com o que vai acontecer. Não esquenta, vai ser rapidinho, eu só tô querendo te enlouquecer. Seu quanto você tá afim, senta, relaxa e sente o prazer. Posso ser a branquinha ou a pretinha, fica à vontade, pode escolher. Mas você tá muito tenso, dá um gole aqui nessa ideia. Agora eu sou 51, vai dizer que eu não sou uma boa ideia. Isso vai, não toma só uma dose. Se você misturar tudo, prometo, te dou um presente chamado overdose. Te deixar com distúrbio mental, um enfisema pulmonar, uma insuficiência renal, fazer de tudo até você vegetar. Te deixar na cadeira de rodas, te apresentar o câncer. Nossa história tá ficando bem louca, vai dizer que não dá um belo romance. Vou te contar uma história, não seja ciumento. Anos e anos eu venho destruindo todo tipo de relacionamento. Não me preocupo com a idade, eu só quero oportunidade. Nossa casa pode ser o caixão, sente recuperação ou atrás das grades. Não seja covarde, me assuma de verdade. Só de olhar no seu rosto é pra ver que eu sou a sua cara metade. Eu sei que você gosta, que eu seja a sua heroína. Te apresentei a maconha, o alvo te dei adrenalina. Quem me usa é malandrão, e quem não pra mim é otário. Vamos sair hoje à noite pra gastar todo o seu salário. Trabalha pra me bancar, me banca porque tá afim. Tá tão viciado que todo dia você troca sua esposa por mim. Mas eu quero que seja assim, na sua vida eu quero destaque. Nesse jogo de sedução, a maior tempão, nele eu sou craque. Gosto quando me leva pras praças, ou debaixo de viaduto. Olha como você tá bonito, tá parecendo um ateco defunto. Adoro essa sua aparência, não fica acanhado. Todo mundo sabe que estamos juntos, por isso todos te chamam de drogado. Viciado, maconheiro, alcoólatra, cracudo. Não dê ouvido a eles, vamos viver aqui no nosso mundo. Tá tossindo por quê? Até agora eu não ouvi sua voz. Eu acho que já tá na hora de acabar tudo que existe entre nós. Mas eu vou te dar mais uma chance, pode dar seu último trago. Olha como você me acende agora, veja como eu te apago.